disse quem o dia do Senhor. Nuvens de dor, um clamor de temor. Na terra do Egito, a espada vai reinar. Mas saberão que tu és Senhor, nosso lar. Levanta, Senhor, a tua mão poderosa, quebrando as correntes, trazendo a vitória. Em meio à dor, tu és nossa esperança. Saberemos que tu és, Senhor, nossa aliança. E as cidades vão cair, a soberania ceder. Mas em meio ao juízo, em ti vamos crer. Os mensageiros vão falar, trazendo teu amor. E saberão que tu és, Senhor, nosso Salvador. Levanta, Senhor, a tua mão poderosa, quebrando as correntes, trazendo a vitória. Em meio à dor, tu és nossa esperança. Saberemos que tu és, Senhor, nossa aliança. Oh, Faraó, teus braços vão ceder, a espada na mão de quem te fará ver. Espalhados entre as nações, não temeremos, pois saberemos que tu és, Senhor, nosso Deus. Levanta, Senhor, a tua mão poderosa, quebrando as correntes, trazendo a vitória. Em meio à dor, tu és nossa esperança. Saberemos que tu és, Senhor, nossa aliança. Levanta, Senhor, a tua mão poderosa, quebrando as correntes, trazendo a vitória. Em meio à dor, tu és nossa esperança. Saberemos que tu és, Senhor, nossa aliança.